Fronte é notícia. E domingo tem corrida de Fórmula Truck em Cascavel, com os hotéis da cidade lotados e muita movimentação também aqui na cidade de Foz do Iguaçu, já que muitos dos pilotos, organizadores e também espectadores estão passando por aqui no caminho até o Autódromo de Cascavel. E quem esteve em Foz na tarde de quinta-feira foi a organizadora da Fórmula Truck, Neuza Navarro, que dialogou com membros do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu, foi recebida na prefeitura pelo secretário de governo, Sérgio Beltrame, e participou dos trabalhos legislativos realizados na Câmara Municipal. Um dos objetivos da agenda da organizadora Neuza Navarro em Foz do Iguaçu foi conhecer o projeto de construção de um autódromo na cidade, apresentado pelo presidente do Automóvel Clube, Cássio Lobato. É um complexo, né, esportivo, hoteleiro e de entretenimento, né, que envolve também a construção futuramente de um parque, né. Então, nesse primeiro momento, contempla o autódromo, o complexo esportivo, um autódromo, um cartódromo e um motódromo. O projeto de um autódromo internacional em Foz do Iguaçu vem sendo discutido há vários anos na cidade. O presidente Cássio Lobato explica que a área escolhida fica na região do Alto da Boa Vista, próximo ao Lago de Itaipu, e a principal novidade da vez é que o Fundo Iguaçu contratou uma consultoria internacional para potencializar a viabilidade do projeto. Nós avançamos no seguinte ponto. Primeiro que o Fundo Iguaçu contratou a empresa de consultoria internacional AROP. Ela já fez esse pré-estudo de viabilidade, já foi entregue aqui para o prefeito municipal, né, para o prefeito Reni. O prefeito Reni já determinou que os técnicos da prefeitura avancem agora no Master Plan, que na verdade o Master Plan é um projeto mais global e de forma detalhada, né? Verificando a questão do valor da área, a questão de construção, né, de box, asfalto, o detalhamento geral do complexo. Então isso vai ser feito e na sequência outros pontos virão aí, e são os técnicos da prefeitura que vão analisar, porque se trata, e é importante se falar, de uma parceria público-privada. Não vai envolver dinheiro público absolutamente nenhum. A prefeitura vai entrar tão somente nesse momento com a parte burocrática dos estudos e com a mão de obra que existe na prefeitura. Inclusive o valor do terreno, quem vai pagar na sequência, é o próprio ganhador do certame, né? Então, licitatório. Então, a prefeitura vai fazer essa parte dela e já na sequência, creio eu que mais tarde em fevereiro ou março, nós já teremos aí uma ideia de como é que vai acontecer o edital. A intenção, segundo Cássio Lobato, é manter o autódromo com alta taxa de utilização através da captação de eventos regionais, nacionais e internacionais. Foz do Iguaçu ela tem um apelo por si só turístico muito grande. Então, todas as categorias do automobilismo nacional e sul-americano, eu posso citar a Fórmula 3, a F3 sul-americana, vão passar por Foz do Iguaçu. Então, nós entendemos, já está conversado aqui na reunião presente hoje, estava o vice-presidente da Federação Paranaense, né, de Automobilismo. Foz do Iguaçu vai ser contemplada com todas as categorias. Então, durante os 9 meses de calendário, nós vamos ter corrida em Foz do Iguaçu em nível nacional, do Mercosul e também estadual e municipal. A construção de um autódromo de padrão internacional em Foz do Iguaçu conta com o apoio da Federação Paranaense de Automobilismo, cujo vice-presidente, Bento Tino, participou da reunião na prefeitura na tarde de quinta-feira e destacou o grande potencial de atratividade do município. O Paraná hoje é um estado que ele tem 3 autódromos e existe um comentário muito forte sobre o fechamento de Curitiba, fecha, não fecha, o autódromo de Pinhais, né, que é na grande região metropolitana de Curitiba. Então, Foz do Iguaçu, todos os promotores com os quais a gente conversa, eles falam, olha, Foz do Iguaçu seria interessante porque facilita em tudo, transporte aéreo, a logística de hotéis, enfim, tudo facilitaria. E para o Paraná seria interessantíssimo porque tem vários estados hoje correndo para se construir o autódromo. Então, como Foz do Iguaçu é uma cidade turística, ele incrementaria algo a mais ao turismo de Foz do Iguaçu, como é o caso do Rio de Janeiro, que estão lutando para reaver o autódromo desse, porque é um algo a mais. Neuza Navarro, organizadora da Fórmula Truck, elogiou o projeto do autódromo em Foz do Iguaçu e destacou o interesse da competição em realizar uma etapa na cidade, uma vez viabilizado o circuito. Muito, muito interesse. Eu acho que é uma nova praça, vai ser muito bom para todos, para o automobilismo, para a cidade e, lógico, para os fãs da Fórmula Truck. Integrantes do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu e a organizadora da Fórmula Truck visitaram a região do Alto da Boa Vista para conhecer a área escolhida para a construção do Autódromo Internacional de Foz do Iguaçu. Nos próximos 15 dias, a Prefeitura deve declarar o local como área de utilidade pública, como forma de acelerar as tratativas para a construção.